vale nada, pirate tudo, foda-se as marcas. Foda-se as marcas, eu rasgo seus panos. Nego branco, maior de todos. E burro, cê burro. Falso manso, pra mim não vale nada. Pirate e tudo, foda-se as marcas. Pirate e tudo, foda-se, cê sabe tudo. Foi mal, seu ladrão de samba. Foi mal. Mas aí, eu sou o maior. Sabe que tem que piratear tudo. Eu só tenho tudo, não pode ser por essa porra, ninguém foda-se. Meu FG destruiu a pirateada. Pirate, foda-se. Foda-se.